Nossa aventura já vai começar, você é um pirata. Yar, yar, pirulitim, ser um pirata foi feito pra mim. Sempre no mar, sempre vão me encontrar, sou um pirata. Você é um pirata. Uma garrafa de rum. Eu não sei se vocês pediram, eu não sei se esse assunto merece mais um cast, mas tá aqui, de novo, o assunto recorrente, o assunto que não abandona o mundo dos videogames no Brasil. Sejam bem-vindos ao episódio de número 48 do OrionCast, que é o episódio 2011 sobre pirataria. E apresentando a tripulação desse barco negreiro, temos aqui conosco João, Adriano, Homem Mal e no timão, esse que vos fala, Lula Molusco. Você é um pirata. Vamos tá vendo. E agora, começando a nossa sessão de cartas, sim, porque agora são cartas, né, Mr. Hyde? Não são mais posts do mural, isso. Então nós pedimos para vocês mandarem cartas eletrônicas. E né? A gente imprimiu todas, as juntou, jogou para cima e sorteou. E com a auditoria de Ernest Young, para ter certeza que a gente não favoreceu nenhuma carta. Eu vou começar com a minha carta. A minha carta é do Max. Ele tem 33 anos, é programador, mora em Sorocaba, São Paulo, né? Ele falou que demorou bastante para jogar Shadow of the Colossus, né? E também para ter um PlayStation 2. Ele falou que foi em 2009. Tá? Mas ele falou que tomou cuidado de não ler nada sobre o jogo, que sabia que era uma obra-prima pelo que o pessoal falava. Também ele não quis fazer isso para não correr risco de ser spoilado. É, então, ele talvez nunca assista a Orion Spoiler. Bom, e ele também comentou que ele não sabia o que fazer quando começou a jogar. Ele falou que disparou 500 flechas para tentar matar o Colosso, desligou o videogame, largou tudo, aí no outro dia voltou para falar, não pode ser, um jogo não leva nota tão alta assim para ser um jogo ruim. Aí ele falou que não conseguia trocar de jogo, cara, e só jogava com um tempão, só jogando Shadow of the Colossus até conseguir fechar. E que o Colosso que ele mais demorou foi o 14º. Falou que não conseguia encontrar o ponto fraco nem a pau. Meu, ele contou vários outros perrengues aqui que ele passou. Deu parabéns pra gente pelo cast. Falou que ficou órfão de um outro cast famoso que existia e que curtiu a qualidade do nosso cast. Também, Raid, ele falou que não encontrou o e-mail da equipe, por isso que eu tô lendo. Então deixa eu falar o e-mail porque é oriongames@gmail.com. OrionGames@gmail.com. Se não quiser mandar por aí, clica lá em contato no site, tem lá um link contato. Aí tem um formulário, você pode preencher por lá que vai cair no mesmo lugar. Tá aí a informação. E, bom, Max, agradeço o e-mail, agradeço também o elogio aí e vamos que vamos. Fala, aproveitando o gancho do Raid. Raid, qual é a cartinha que você pegou? Deixa eu sortear. Ah, aqui peguei. Cartinha do Dacter, ó. Então vou ler aqui. Só pra poeira. Só pra poeira, mas eu curto esse nick, hein? Se tiver escrito com PH, só troca por papel amarelo, né? Ele fala assim, embora tenham citado no cast algumas vezes nos comentários também, que em alguns momentos do game parece Hollywood, eu concordo, mas além disso, o contexto geral da história é totalmente oposto a Hollywood. Por exemplo, o personagem principal está longe de ser um herói, seus motivos são sinceros, porém completamente egoístas. É um típico caso de ataque gratuito ao Colosse, né? Ver plural no latim, que o plural de Colossus é Colosse, né? Com I. E não uma busca por vingança ou uma tentativa de se defender. Observação, Hollywood sempre tem um herói, no final do game, ele tenta de maneira extraordinária se manter entre os vivos e chegar perto daquela mulher, da qual ele deu tudo de si para ressuscitá-la, mas não consegue. A realidade cai sobre seus ombros e aquela estranha, pelo menos para quem está jogando, mal pode agradecê-lo. E ele fala que Hollywood sempre tem um happy end e isso é o que faz Shadow of the Colossus um jogo sensacional de arrepiar. Ele traz diversão, adrenalina para os players mais jovens e plenitude, solidão e desejo de replay para os players mais experimentados. Mas só explicando que no cast a gente não falou que ele era hollywoodiano pelo enredo, né? A gente falou mais pelas cenas. Tem cenas. Por exemplo, aquela cena lá que a gente comentou no cast dos cavaleiros correndo na ponte, ela caindo atrás, isso é totalmente Hollywood. O enredo a gente reconhece, que é bem original assim e foge dos padrões que a gente tem. Mas não tem como negar que as cenas, as próprias cenas dos Colossos caindo... Então, mas ele fala que o contexto da história é oposto a Hollywood, né? Sim. Que é igual. Eu concordo. Não tem final feliz. Isso. Bom, grande e-mail. Show de bola. Nossa. Comentários construtivos, hein? Bons comentários aí, ó. Eu tô gostando das cartas. E, João, qual que é a sua carta aí? Joga pra cima. Opa, eu peguei aqui a cartinha do Samuel Ragnos, de 28 anos, que fala de Fortaleza e é assistente administrativo. Bem, no cast a gente tinha comentado através de que a gente conheceu o Shadow of the Colossus. E ele comenta aqui que ele conheceu o Shadow of the Colossus através de um filme chamado Reine Sobre Mim. Ele comenta que o filme é muito bom, é um filme de drama, que conta a história de dois amigos de faculdade que se reencontraram e tentaram reforçar a amizade, adicionando um ao outro nas rotinas diárias, né? Inclusive, em alguns momentos do filme, ele comenta que eles reformam a cozinha juntos, eles aprendem a tocar bateria e guitarra, e num certo momento do filme, eles começam a jogar Shadow of the Colossus, que é um jogo favorito de um dos protagonistas. Depois de um explicar o outro como passa de vários colossos, um dos protagonistas elogia bastante o jogo. Ele comenta que o próprio diretor ele usa isso como uma ferramenta de linguagem para contar a história dos próprios protagonistas, que mostra a solidão do protagonista em certos momentos e a sensação de superação, que é passada tanto no jogo quanto no filme. Ele recomenda o filme Reine Sobre Mim a todos os ouvintes e diz que o Shadow of the Colossus é um dos três jogos, um dos três melhores jogos do PlayStation 2, na opinião dele. Caramba! Bem interessante, nossa, né? Ele conheceu o Shadow em uma mídia totalmente inesperada, assim. Profundo, hein? Profundo. É, nossa senhora, não, eu não sabia, cara. Qual é o nome do filme? Reine Sobre Mim. O Adam Sandler é um dos protagonistas. Reine Sobre Mim, cara. Exatamente. Cara, é o Adam Sandler e o War Machine, velho. É o cara que faz o War Machine no Homem-Ferro, é. Cara, meu. Ele precisou fazer algum papel de macho depois disso, né, cara? Nossa senhora, sensacional. É, tô adorando as cartas, cara. Tá louco demais, cara. Tá louco demais. Pra você ver como os videogames estão inseridos, né? Na cultura, no dia a dia. Às vezes a gente nem espera, nem sabe, mas as pessoas jogam videogame, gente. E como jogam? Nossa, é incrível. Vamos lá, Mr. Bubbles, e a sua carta? Colossus Killer mandou também. O próprio nick dele já entrega, né? Que ele é fã. E ele disse que ele gostou do esquema que a gente mudou, né? Pra ficar agora receber por e-mail, que fica mais organizado, eu também achei. Acho que é mais, sei lá, democrático. Ah, ele falou que gostou porque vocês, no caso vocês mesmo, porque eu não participei, falou de cada um individualmente. Cada colosso individualmente. É melhor que deu pra explicar, mas, apesar de uns serem muito parecidos com os outros, né? Ah, não, pra... não. Diferente. Ah, mas alguns, né? Na verdade, eu falei errado. Alguns são parecidos, né? Mas a maioria é bem diferente mesmo. Ah, então, ele mandou aqui, ó, algumas curiosidades que eu não sabia. Ele falou, ah, essa primeira eu sabia. É, uma curiosidade realista do jogo é que se você voltar em qualquer área dos colossos derrotados, o resto deles tá lá pra você... Você pode subir neles. Viram pedras, né? A gente comentou daquela cena que eles caem, né? Eles caem vendo uma pedra. É, mas se você voltar lá, dá pra ver eles mesmo. Ficam. Isso eu já fiz. Ah, outro detalhe que eu não sei se é proposital ou não, é que nas CGs você pode mexer o foco da câmera de leve, coisa que nunca vi em um jogo. Eu já vi isso em Devil May Cry 4. Mas na CG? É que é em tempo real, né? Por isso que então precisa do Colossus, a do Devil May Cry em tempo real, as duas são. Ah, então não é CG. Num bug do jogo, eu consegui colocar o água em cima do 13º Colosso, dragão que voa no deserto deitado. É bug, o jogo tem alguns mesmo, né? Cara, mas você pensou que louco, você montar o Colossus com a sua montaria? Ah, ele deve ter ficado preso, né, o cavalo. Cara. Não, depois que o outro lá falou que matou o grandão na espadinha, acredito em qualquer coisa. É, também, o Raziel, né? Raziel é Colossus Killer também, é status de Colossus. Eu matei o Colossus só com o brilho da espada, rapaz. Você matou gritando agro, né? Tu vinha aí pro cavalo, o Colossus caiu do outro lado. Matou o Colossus de susto. Ah, então, ele falou que até hoje ele cai pra pular naquela arena do 3º Colosso. Acho que vocês falaram disso, né? Que é difícil pular na arena do 3º Colosso lá, que pega legal, né? Todo o mistério num Blackbird, que eu sinceramente não vi, que é um pássaro gigantesco que aparece durante o jogo só pra alguns. Será que isso é cheiro de balela, hein? É, ele falou que tem uns vídeos no YouTube, mas não mandou o link. Ó, YouTube. E no mural, pra todo mundo ver, não no e-mail. Fotos ou fake, né? É, fotos ou fake, só trabalhamos com vídeos. Imagens. É, ele falou assim, tentar escalar até um jardim secreto, quem nunca fez? Eu não. Qual jardim secreto? Sabe nem que tinha. Tem no final, né? Mostra. Tem no final, você tem que estar com uma barra de gripping absurda pra tentar fazer aquilo. Eu só consegui chegar pelo YouTube. E é isso, falou que tá esperando, assim como a gente, a versão HD, né? Porque vai comprar na semana do lançamento. E também indicou um blog aqui de um amigo dele que falou que tem bastante curiosidade de jogo, que é forbidden-lands.blogspot.com. Bacana, bacana, bacana. Muitíssimo obrigado. E Palos, qual a sua cartinha? A minha cartinha é do PS3s e ele diz aqui, ó: em relação à história do jogo, eu achei muito boa. Só o final que eu não entendi muito bem. Eu acho que isso ele não é o único, ele não está sozinho. E uma dúvida que eu tenho é: quem ou o que é a voz que fala com você? Hyde, por favor, explica. A voz é o Evil Dormin lá, né? Que é aquela entidade maluca, né? Que tá aprisionada dentro dos colossos, que você, quando você mata os colossos, ele sai, né? Liberta e depois no final possui o carinha. É isso aí. Então, ó, ele continua aqui. Uma coisa que vocês falaram, que o jogo é muito solitário e que às vezes você encontra um calango no cenário. Um calango foi boa. Esses animais... Calango mostra a região do Brasil onde ele mora. Ah, mas pior que fui eu que falei isso no cast. Aí ele continua aqui. Esses animais que se encontram no cenário podem ser mortos e quando isso acontece, cai do animal um item brilhante que, se você pegar muitos desses itens, o seu sangue e o gripping aumentam. Após derrotar todos os colossos, eu fiquei no vácuo porque eu não entendi o final, mas achei o final emocionante. E achei legal a agro, né? Depois a gente descobriu o que é a agro, ter sobrevivido. Bom, é isso. Esse aí é o comentário do PS3s. Ô, Paulo, eu tenho uma pergunta pra você. Tem dois colossos, um chama Valos e um chama Malos. Eles são parentes seus ou... Bom, eu acho que o Malos é o Palos Mala e o Valos eu não quero comentar sobre o assunto. Mas Malos é um nome comum, eu já ouvi esse nome em outros jogos. É que Malos é mal em latim, né? Ah, depois então vocês comentem no mural aí, galera. Por que o Palos não quer comentar sobre o Valos? Bom, galera, essas foram as cartinhas que a gente leu aqui no ar. A gente agradece todas as que foram enviadas, né? Que a gente não consegue ler tudo. Agradecemos também todos os comentários que rolaram no mural. Continuem mandando cartinhas, continuem postando no mural. A gente não vai ter espaço para ler tudo mesmo, mas a gente tenta escolher as melhores para ler aqui. E, é claro, mandando sempre para oriongames@gmail.com. E quem não quiser mandar por e-mail, pode clicar lá no site, tem lá um link contato, clica lá, vai aparecer um formulário, você preenche, vai pro mesmo lugar, a gente vai ler também, vai chegar pra gente. Vamos pro cast de hoje. Pirata do Barulho, versão brasileira AIC estampado. Bom, galera, e começando o assunto de hoje, esse é um outro cast sobre pirataria. Devido às últimas notícias, a gente se viu obrigado a fazer. Falando do jogo justo e a relação de pirataria, o que vocês acham? Vocês acham que o jogo justo afeta a venda de games, que é uma alternativa para a pirataria? Adriano, o que você acha? Rapaz, como eu já comentei antes, né, eu acho que é uma medida inicial, né, para haver conscientização do governo e das pessoas também, né? Que é possível haver um mercado de jogos aqui no Brasil com preços, pelo menos, razoáveis, né? João? Para mim, pirataria não é questão de preço. O preço não vai mudar nada. Talvez vai mudar para quem já tinha interesse em adquirir original hoje. Se você hoje quer comprar original, o jogo justo vai te ajudar. Você vai ter aí um desconto, sei lá, de R$50, pelo menos nas ações, né? Não, no... não sei como vai ficar o projeto no final ou se vai acontecer alguma coisa. Mas você vai ter lá um desconto de R$50, mais ou menos. Você vai poder comprar o seu joguinho por menos de R$100. Só que a pessoa que tá na pirataria mesmo, eu não acho que vai mudar a mente dessa pessoa, tá? Primeiro porque o Brasil viveu, principalmente na era do PlayStation 1, um descaso completo das empresas, né? Ninguém trazia jogo pra cá, era impossível você ver um jogo original. E meio que criou, no inconsciente coletivo, uma geração de pessoas que não sabem o que é ter um jogo original. Eu não tinha o PlayStation, mas eu tinha vários amigos que tinham. E todos eles tinham caixas de sapatos cheias de jogos piratas. E é difícil você mudar essa situação apenas baixando, barateando jogos. A gente tem um exemplo da App Store, por exemplo. Nela a gente tem jogos aí de $1, $4, e o nego pirateia com força, mesmo assim. Então a questão não é o preço. O preço não vai resolver o problema, e eu espero que o jogo justo não tente apresentar isso para o governo. Falar que o baratear os jogos vai resolver o problema, porque não vai. E se chegar com essa proposta, já começou errado, porque isso é uma falácia gigantesca. Eu acho que a proposta deles é que não, o problema é a incisão de impostos em cima dos jogos. É muito imposto e torna a parada injusta. Eu acho que, eu concordo com você. Essa parada aí é realmente, vai ter gente que não vai largar a pirataria, não. Mas é um mercado que o Brasil perde, né? Mercado que é mais forte que o do cinema já, mundialmente. Todo mundo sabe disso. E o Brasil perde por causa dos impostos. E os jogos ficam relegados ao mercado paralelo, né? Esse que é o problema. Homem mal, nosso especialista em jogo justo. Nossa, já tô descabelado. Vamos esgotar o assunto. Vamos esgotar o assunto logo de cara, né? No começo do cast. Então, eu acho que não tem nada a ver com pirataria, não, cara. Eu acho que, igual já foi falado, não é o foco dos caras. O foco dos caras, eu acho que é o mercado cinza. É o cara que importa. Exatamente. O cara que consegue trazer o jogo de outra forma. Porque, cara, um cara que paga 10 conto no jogo de Play 2, pô, não vai pagar 99 ou 90 ou 70 no original. Pode ser até que ele compre, cara, mas tipo, vai ser aquela proporção. O cara vai comprar dois originais e 40 piratas. Então, cara, meu, jogo justo e pirataria, eu acho que eles não andam de mão dada, não. E também, cara, não tem nem como. Eu jogo nas costas das produtoras de games e consoles. Se quiser acabar com a pirataria, a iniciativa tem que ser deles. Bom, eu concordo com o que o João disse, com o Mimão também falou. A gente tem essa cultura, né? Tipo assim, no Brasil, né? O pessoal tem uma geração toda que foi educada na caixa de sapato lotada de jogo. E também eu acho que é culpa das empresas, sim, porque o videogame no Brasil não é tratado como cultura de massa. Né? Então, falando, você desce no metrô, você não vê propaganda de videogame, você não vê. Não é tratado como é tratado, por exemplo, o cinema ou a música. Né? Então, você não tem esse tipo de estímulo. Então, eu acredito que um jogo justo, o alvo realmente seja o pessoal que importa jogo passar a comprar jogo aqui. É o mercado cinza, né? A questão da pirataria não é só uma questão de preço. Existe todo um investimento que eu acho que precisa ser feito no mercado de videogames no Brasil para que isso seja resolvido. Falando até em investimento no mercado de games e outras formas de você distribuir, tem muita empresa de PC apostando em distribuição digital, o Steam, que todo mundo aqui conhece, né? Que vocês acham disso daí, de distribuição digital? Vocês acham que a mídia no PC ela vai deixar de existir? É viável ter distribuição digital para console? Se com tudo isso ainda é possível o fim da pirataria? Apesar que o João até comentou, né? Tem jogos aí da Apple de 99 centavos que os caras conseguem piratear. Os caras ainda pirateiam. Então, é que a questão da Apple, não sei se ela encaixa muito, porque, tipo, existe muita pirataria de aplicativos pra Apple, mas foi feito um estudo um tempo atrás, tipo, 70% dos iPhones comercializados, cara, eles estão com softwares originais, estão com o firmware original. Então, tipo, esses outros 30% pirateia pelos outros 70%. Mas, cara, eu acredito que sempre... Cara, não existe PC sem internet hoje. Eu vejo que, igual o João postou lá, que a TAQ já está entrando no mercado de distribuição digital também. Você já tem o Steam, esse da TAQ que eu não sei como chama. Como é que chama, João? Você sabe? Você lembra? TAQ Store mesmo. Então, tem aquele Direct to Drive, cara. Eu acredito que coisa de, sei lá, mais um ano, 2 anos, eu acho que mídia no PC acabou, cara. Olha, eu acho que não, hein? Eu acho que a distribuição digital é um futuro próximo, mas não tão próximo assim. Afinal de contas, não é só aqui no Brasil. Vários outros lugares ainda têm dificuldade de conexão à internet. Hoje eu tô ralando aqui pra passar minha internet de 1 mega pra 10. Tem muita cara, ainda, passar cara. 1 mega pra 10 também? Pois pô. É. Não, tipo, por exemplo, eu e o João moramos aqui no mesmo estado. Não é tão longe assim a casa um do outro. Ele tem 10 megas e eu não. E eu pago, tipo, o dobro dele, praticamente. Cara, se você me falasse que tinha acesso discado, eu falava, não, realmente é impossível, cara, você ter como a distribuição digital como principal método de obter games, cara. Mas, cara, com uma conexão que fica sempre ativa, com DSL, mesmo que seja de 1 mega, cara, é um gargalo. Mesmo que não seja um impedimento completo, é um gargalo, entendeu? É, então, mas é gargalo de mercado pequeno. Mercado grande, Estados Unidos, Europa, Japão. Cara, tipo, eu converso com gente na live, o cara fala, ah, meu, acabei de mudar, tive que pegar uma banda larga aqui de 15 mega só pra jogar esses dias. Tipo, eu acho que isso é uma coisa, é um problema totalmente nosso, cara. Ou no máximo do BRIC. Não só o Brasil, mas a América Latina inteira, cara, ela tá acostumada a engolir o que já vem mastigado de fora. A gente não tem opinião no mercado, por exemplo. Se uma Europa da vida fala, não, não quero jogo de distribuição digital, cara, meu, aí sim, aí beleza, cara. A gente vai ter mídia até o fim dos tempos. Não, então, você tá falando em relação ao mercado, um bom exemplo que a gente tem aí é a live brasileira. Ela chegou, mas cadê os jogos? Você entendeu? É. A pessoa ainda tem que apelar para live americana ou europeia, que seja, não sei quais tipos de acesso que existem, e fazer isso. E a empresa é contra isso, a Microsoft não é a favor disso. Ela não gosta que o pessoal daqui acesse a live de lá, mas, em contrapartida, a live está aqui e existem vários entraves para ela trazer jogos. É, então, mas aí grande parte é nosso amigo governo federal que... Exatamente. Que não ajuda também, né? Mas eu realmente acredito que, sei lá, 2 anos, distribuição digital vai ser a principal forma de distribuição de conteúdo no PC. Assim, saiu um relatório em meados do ano passado que apontava que a distribuição digital já representava mais de 50% das compras de jogos no computador. Então tem um indicativo aí do que vai acontecer nos próximos anos. Eu também não acho que seja tão imediatismo assim. Não acho que daqui a 2 anos vai revolucionar, oh meu Deus, não vendemos mais nas lojas. Mas ir para uns 5, 6 anos, eu acho que vai acabar assim. Eu falei muito generalizando também. O Homem Mau realmente estava falando, pensando só no PC, né? É, eu tô pensando por enquanto só no PC. Tá. Eu falei generalizado. PC, realmente, eu concordo com você. Ué, também não sei. Eu acho que o mercado de PC realmente já está muito machucado pela pirataria. Acho que a distribuição digital é bem viável, mas é como vocês comentaram. Pro mercado de consoles, talvez ainda não, mas pro mercado de PCs eu não vejo motivo mais para ter jogo na prateleira. Produzir um jogo para PC, para pôr na prateleira e não tiver uma forma de amarrar ele online ou distribuir digital, eu também não vejo futuro nisso. É daí. Aquele negócio, né? Os caras estão se esforçando ao máximo para ser viável, e a Steam tá aí para provar isso. Jogos a $1, jogos a $2, a $10, jogos de graça. Entendeu? Mas, cara, por que será que dá tão certo? Será que só por fato de não ter a mídia, o cara não empresta pro vizinho? Não sei se é isso. Eu acho que é a comodidade. É muito bom. Steam eu acho muito prático. Eu acho uma coisa muito prática. Mesmo que você não tenha uma conexão tão veloz assim. É bom você ter tudo lá, organizadinho. Facilita você comprar o jogo. Mas também ele melhora a manutenção. Porque o PC é uma plataforma complicada, ele elimina você pôr a mídia, instalar, atualização, muitas vezes, porque às vezes a imagem do jogo que tá lá já é uma versão mais recente. Então, digamos assim, ele traz deixa o PC mais prático de usar. Eu acredito nisso também, que não é só único exclusivamente a distribuição digital, mas ele facilita o trabalho de você ter e gerenciar aplicativos, jogos no seu PC. Foi bom vocês comentarem sobre a questão do empréstimo. Ah, você compra o jogo e digital, não posso emprestar pro meu amigo. Aí eu volto a citar a Steam. Teve a promoção ano passado, Last 4 Dead, você comprava o pacote para 4 pessoas, entendeu? Então você já ia jogar, era você e mais 3 amigos. Você já comprava o pacote. É sempre um pacote promocional com preços excelentes, assim. Falando, tipo assim, falando de PC e falando de pirataria, a notícia que dominou aí, você viu até, a gente viu até em sites, né, que não são do meio de videogame, né, foi o destravamento do PlayStation 3. Qual vocês acham que vai ser o impacto, né? Vocês acham que vai ter impacto nas vendas do console? De cara, assim, vocês acham que vai fazer alguma diferença nas vendas? De cara, o impacto é positivo, a Sony tem que agradecer, porque tá vendendo videogame a rodo. O nego começou a comprar PlayStation 3 disparado. E a distribuição? Legal, aumentou as vendas de console. Muita gente vai se interessar, tem pirataria, vou comprar PlayStation 3 agora que tem pirataria. Mas como isso funciona? A distribuição desses jogos piratas? Vocês já viram como é feita? Já tiveram contato, já viram um PlayStation 3 rodando pirata? Como que funciona? Bom, eu cheguei a ver... A pessoa acabou de comprar o PlayStation 3, eu tava junto com ele e ele já destravou na minha frente. Liga aquele pendrive, que na época era o pendrive, né? Hoje já é, você consegue baixar os arquivos, eu acho, da internet, jogar em qualquer pendrive. É, qualquer pendrive. E desbloquear. Pra mim, aquilo é um development kit. Ele realmente abre as pernas do videogame. Você liga ele lá e tela preta, começa a subir código e o videogame tá todo liberado, cara. Você faz o que você quiser. É exatamente igual no PSP. Quem já viu um PSP pirata, quem já viu alguém destravar um PSP, é a mesma coisa. Sobe a mesma telinha, o mesmo console, vai passando código. É isso aí, né? É, cara, meu, de graça, 5 minutos de informação, um pendrive de 512K, o cara faz, bicho. Eu fiquei realmente de bobeira, porque o negócio abre as pernas do videogame, você faz o que você quiser, você instala jogo. E agora eu acho que libera, é, a última atualização da Sony aí bloqueou a troca de HD, ou vai bloquear, né? Mas na época esse meu amigo ele mudou o HD, botou um HD de 500 GB e fez a festa, cara. Então, beleza, o pessoal baixa o jogo da internet, passa pro HD do console, esse tipo de coisa. Mas e essa pirataria povão? Pelo que eu vejo, não é uma pirataria povão. Não é aquela pirataria de massa, né? Que vamos dizer assim, você vai chegar na banquinha e achar jogo por 10 reais. Isso impacta mesmo assim, o cara ouve assim, ah, tem pirata. Depois, ah, mas não consigo comprar na banquinha. É, né? O tiozinho do DVD não tem. É, acaba voltando pro original, ou o cara vai. Porque, pelo que eu vejo, tipo assim, exige um conhecimento em tecnologia, não que a pessoa seja uma especialista, mas exige uma intimidade com tecnologia. As pessoas, eu acredito que deve ter gente que só de ouvir falar comprou, e depois viu que não é bem assim. Essa pessoa tem, você acha que tem chance de permanecer no mercado? O que vocês acham disso? Não, ou vai existir barraquinha? Vocês acham que pode acontecer isso daí? Cara, eu acho que vai existir a barraquinha, mas vai ser a barraquinha do pendrive. Vai ter lá o pendrive, o cara vai ter um pendrive escrito lá, Assassin's Creed 2, Gran Turismo 5. É. Mas, tipo, a pirataria, como nós estamos acostumados a ver, nós vamos ver o mercado da pirataria se reinventar com o PlayStation 3, olha só. O PlayStation 3 não só foi notícia, mas ele vai ter... vai causar um novo desafio aos pirateiros para tornar isso como mídia de massa. E qual o lado promissor disso, tipo assim, o lado bacana? O que vocês acham que pode aparecer? Esquecendo a pirataria de jogo, o que vocês acham que pode aparecer de coisa legal para você rodar no seu PlayStation 3 com isso? Independente de jogo, assim, aplicativo ou coisa desse tipo. O pessoal pode até programar jogo, sei lá, para ele. Pode aparecer jogo feito por gente na internet que não seja... autorizado pela Sony, ou Sonic Fan Remix, por exemplo, convertido para PlayStation 3. Vocês acham que existe essa possibilidade? É, eu, pessoalmente, gosto muito de programas homebrews, mas eu exclusivamente nos videogames, eu prefiro manter isso no PSP, entendeu? Meu PSP, ultimamente, ele só roda homebrew, seja um homebrew chamado Magic, pra jogar Magic no PSP, ou um leitor de PDF. Eu acho que isso funciona muito bem pra portáteis, né? Agora, videogame, cara, se você tem seu PS3 ligado ao seu monitor, sua televisão, cara, compra um computador de, sei lá, de R$400, entendeu? Coloca lá embaixo pra ser sua central de entretenimento. Lá você instala seu emulador de MAME, instala seu emulador de Super Nintendo... faz seu Media Center, tudo lá, cara. Você não precisa destravar um PS3 pra isso. Compra um celular, pô. Você não precisa fazer isso no PSP também. Mas o PSP faz muito bem, cara. E ele tem homebrews próprios, entendeu? Eu não fico só no emulador Super Nintendo. Mas emulador é legal, mas ele também tem um negócio. Emulador também não é pirataria? Sim. Deixa eu ver. Também é pirataria. E, tipo assim, Media Play, eu lembro que o meu Xbox One eu tive muito emulador instalado, né? Eu achava sensacional, cara. É ótimo você ter tudo num videogame. Mas é, eu também acho que é pirataria. Tudo bem que são videogames que não estão mais à venda, na maioria dos casos, né? Então, tipo, você não vai achar... Não, a Nintendo não fabrica mais jogo de Super NES, a Sega não fabrica mais jogo de Mega Drive. É, o Neo Geo nem existe mais, mas tinha lá o emulador. Então, e até a questão do Media Center... Eu lembro do Media Center do Xbox, era maravilhoso, cara, o Media Center dele. Mas a gente usava para ouvir música, esse tipo de coisa que era baixado. Você colocava, não sei até... Eu acho interessante, mas eu reconheço também que a maioria dos homebrews, pelo menos assim, tem finalidades ilegais. Mas eu vejo isso mais como uma questão de custo-benefício, né? De até que ponto vale a pena você se privar da live da PSN para instalar um emulador de Super Nintendo no seu PlayStation 3. Sendo que você poderia comprar um computador exclusivamente para fazer isso. E apesar de o PlayStation 3 ter muito potencial na cena homebrew, ele nunca vai superar um computador nesse aspecto. O meu problema com essa história de homebrew é que, cara, eu sou... Eu gosto de informática, gosto daquela premissa de um equipamento que foi desenhado para fazer uma coisa, fazer várias. Eu acho isso fantástico, só que, meu, no caso do console, o ruim é que é aquela. Você não destrava um console só pra homebrew, né, cara? Destrava não, isso é balela, cara. Meio então, que vai destravar PS3 só pra rodar no homebrew, tá te fazendo de idiota, porque não vai. Então, só que aonde eu acho que a minha opinião conflita? Que, poxa, quem viu quantas misérias o Xbox clássico fazia? E, cara, eu ponho a minha mão no fogo que o 360 ele tem hoje, Media Player, Facebook, Twitter, meu, visualizador de foto, compartilhar MP3 no micro. Eu te garanto, cara, que tudo isso veio com base nos homebrews do Xbox clássico. É um photopare que tem na live mesmo. Então. Eu tenho certeza. Eu acho que, ao mesmo tempo, homebrew tem muita coisa legal. Tô falando, apesar de emuladores, são videogames que você não vai encontrar mais à venda. Então, digamos assim, a geração deles já passou. É pirataria, mas, digamos assim, não tá atingindo diretamente, né, o videogame, porque ele não é mais produzido. Só que também eu não tinha pensado nesse sentido, mas realmente ele é um playground de criatividade, de coisas que talvez a empresa não possa sair investindo no momento. Mas que a partir do momento que vê um homebrew, fala, opa, essa ideia é legal, eu posso dar um jeito de originalizar ela depois, então, mais cara, pra frente, e vender isso como um serviço. É aí que é o conflito. Eu acho que é prejudicial ao console e um pouquinho do mercado também. Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho fantástico a comunidade ter o poder de desenvolver um aplicativo e disponibilizar ali no console, que pode ser que no futuro, que no caso foi da Microsoft, eles olharem e falarem, ah, o pessoal tá usando muito esse Media Center, maravilha, anota aí, o próximo Xbox tem que ter um Media Center. Cara, isso que você falou é tão verdade que isso pode ser observado hoje mesmo. Se você abrir qualquer site de notícia aí na internet, você vai ver um monte de hack pro Kinect, dando para ele funções que ele não tem originalmente. E por que isso acontece? Porque a Microsoft é incompetente? Não, entendeu? Porque o hardware ele pode ter a capacidade de fazer tudo aquilo que os hackers estão fazendo. Só que a Microsoft ela não poderia comercializar isso ainda, né? Porque tem leis que protegem o consumidor. Então, sei lá, por mais que o cara consiga fazer, mostrar ele no videogame vestido de Ultraman, a Microsoft não poderia comercializar isso como um feature, né, do produto, porque não funciona muito bem. Então essa ideia que o hacker teve pode ser lapidada e adaptada em uma versão futura do console, no caso do acessório. Mas isso se encaixa perfeitamente no seu exemplo. É, exatamente, interessante. Bom, foi bom até você comentar a questão de aplicativos, né? Que é bom a gente voltar um pouquinho atrás aí e lembrar que a Sony, devido ao medo, ao temor da pirataria, ela mutilou o seu console, né? Ela retirou o Linux. Era uma função que veio nativa no console e ela retirou. Isso revoltou muita gente, né? Era um meio de se rodar aplicativos. Isso revoltou muita gente. Um meio disponibilizado por eles, né, cara? Sim, sim. É uma questão muito séria isso aí, porque é a mesma coisa que você comprar um PC, sei lá, ele vem com 1 GB, mas, opa, não, tá te bloqueando 512 megas, entendeu? Você não pode tirar a função de um console, de um aparelho que veio com essa função e retirá-lo depois. Você acha que a maioria das pessoas, tipo assim, de usuários do PlayStation 3 se importaram com isso daí? Peguei e andei, cara, quando tiraram o Linux. E assim, não é a coisa que você, mesmo que você não use, não é um negócio que você engole fácil. Mas e aí? E quem usava? Quem usava, a Sony, assim, deu abraços. A Sony falou, nós não damos mais suporte pra vocês, porque a pessoa não pode nem atualizar o firmware. O problema é que quem usava o Linux são os mesmos malucos freaks que agora desbloquearam o PS3, porque o usuário comum não usava. Ela cutucou quem era experiente, quem era usuário avançado. E o usuário avançado não vai deixar barato, né? Eu acho que a Sony ela fez o mesmo esquema da Microsoft da geração passada. Não sei se vocês lembram que o Xbox ele não rodava DVD. Você não pagava royalty da reprodução de DVD quando você comprava o console. Porque eles fizeram estudo e viu que, putz, na época pouquíssima gente usava o console para reproduzir DVD. Se você quisesse reproduzir o DVD, você comprava o controle remoto e a partir daquele controle remoto lá, você tava pagando os royalties da reprodução. Será que a Sony não fez a mesma coisa, cara? Parou para pensar, putz, eu tenho 100 PS3 aqui, tem dois idiotas usando esse Linux. Vou cortar e quem chorar, chorou. É, mas ela cortou o Linux justamente na época que o Joe Hot estava usando o Linux para, através de um exploit, né, que ele fez na placa-mãe do PS3, e ele estava conseguindo acessar o processador que gerencia a segurança do console. O Joe Hot, como todo mundo sabe como ele é abusado, ele anunciou que ele estava indo num caminho, e foi justamente nessa época aí, algumas semanas depois, a Sony bloqueou o Linux no PS3. O medo, aparentemente, era a pirataria mesmo. Resolveu? É, não, só não pior. Resolveu, eu acho que só incitou. E mesmo assim, você não pode prejudicar 10 mil por causa de um, né? Ah, concordo 100% com você. Uhum. Foi o que eu falei, tipo, não me machucou diretamente, mas não foi uma coisa que eu aceitei assim completamente aberto, falar, ah, não uso danes. Isso é uma atitude inaceitável, ninguém deveria pensar assim. Por causa disso, dessa reação da Sony, né, desse ter retirado o Linux, esse tipo de coisa, vocês acham que por causa disso fez tanto barulho assim quando aconteceu? O destravamento, esse negócio de jailbreak, o GeoHot ficar famoso, ser citado em sites que não são nem especializados em videogame. Eu acho que isso, de certa forma, acabou incitando, querendo ou não. E o prejuízo com isso aí é que quem tá sendo prejudicado, muitas vezes, está sendo o consumidor de original, né? Porque ele está sendo bloqueado, ele está recebendo bloqueios por conta de quem? Dos pirateiros, né? Então, rapidinho, só voltando no outro assunto do porquê que deu... Do porquê que aconteceu tudo, eu acho, cara, foi porque o destravamento do Play 3 foi um estupro, cara, no console. Não foi? Eu disse, abriu as pernas. É, então, cara, porque, meu, você lembra, o Wii, no começo da geração, você tinha lá um chipzinho que você instalava no drive do disco, ele parava de fazer a checagem se o disco era original ou pirata. O Xbox, a mesma coisa. O Play 3 já foi direto, cara, pra kernel desbloqueado, a assinatura de aplicativo. Foi de uma vez só. Ninguém esperava, cara. Já foi uma pirataria num nível bem complexo, né? Puts, digamos assim. Foi. Play 3 virou Play 2, cara. Virou Play 2 sem chip. O que eu diria pras empresas é: não deixem um funcionário insatisfeito. Ah, realmente. Realmente. Vale ressaltar que o primeiro dongle de desbloqueio que saiu pro PS3, ele não era algo feito pela comunidade hacker. Ele era um programa que era usado em manutenção do PS3. Tanto que isso gerou até um pouco de polêmica entre os próprios hackers da cena, que eles não aceitavam que usassem um programa que era oficial da Sony, né? O programa que realmente abriu as pernas, o primeiro... O do PS3 e o Break lá, ele é só uma engenharia reversa de um programa oficial da Sony. Mas, cara, a Sony é muito burra, cara. Ô, velho... Do PSP. O PSP foi a mesma coisa, cara. Eles descobriram que a Sony tinha uma bateria específica, que eles chamavam de DigKey, que é a bateria, que habilitava o modo tipo, modo de recovery no PSP. Pronto, cara. Um idiota abriu a bateria normal do console e conseguiu alterar. Pô, será que não pensaram? Falaram, não, dessa vez não vamos deixar alguma coisa do kit de desenvolvimento tão fácil assim pra todo mundo? Pensando bem, não foi tão fácil. O PS3 estava desde 2006, né, cara? Demorou por causa da mídia, não por causa do console. 360 e o Wii, cara, meu, são rodam na base de DVD. Cara, se pirateia DVD desde sei lá quando. Tipo, eles usaram a mídia fraca. A Sony usou uma mídia forte. Acho que isso que segurou. Tanto que a pirataria veio pelo console e nem pela mídia. Vale citar que o que a gente vê é que parece que o Blu-ray foi feito para se manter... caro, né? Pra se manter na elite. E realmente, até hoje é caro. A mídia Blu-ray, virgem, não é barato, é muito caro. Aí volta aí o lance da banquinha, né? A gente não vai ver Blu-ray pirata na banquinha tão cedo, cara. Falando em comunidade, né, essas coisas, que vocês acharam do e-mail que a Sony mandou pro pessoal aí, que tá usando pirata na PSN, ela mandou um e-mail avisando, ó, parem que eu vou banir. O que vocês acham disso daí, assim, essa intimada? Porque a Microsoft, ela não avisou nada, né? Ela sempre pega de surpresa, quer dizer, nem é mais tão de surpresa. O pessoal já sabe que em novembro, ou quando lança um jogo muito... Um multiplayer muito desejado, assim, como foi Halo 3. Já vem o Banhammer comendo solto. A Sony ainda tá avisando. O que vocês acham disso? Desse tipo de atitude, homem mal? Cara, essa conversa deu uma polêmica. Deu uma polêmica no site, porque eu desabafei. Eu não aguentei. eu recebi a notícia com um sorriso de um lado no outro. Porque o que eu achei legal é que no e-mail a Sony tá falando assim, não tá falando, olha, existem alguns hackers, etc, etc. Não, tá, no e-mail tá escrito assim, foi detectado que no seu PlayStation 3 tem o software e é pra você desistir. Cara, tipo, até na hora de eles quererem meio que negociar com você, poxa, volta pro original, até na, eles querem, tipo, pôr o dedo na cara, bicho. Eu tenho PlayStation 3, gosto, meu, dos jogos, cara, o Uncharted é um dos jogos mais que eu mais gostei. E, meu, só que a Sony é muito criança, cara. A Sony é uma empresinha, poxa, de bosta mesmo. E aí, João, você acha que a Sony é uma empresa de bosta? Em muitos sentidos eu concordo, cara. Apesar de eu ter um PlayStation 3, eu também adoro o console, assim. Mas ela realmente, cara, a atitude é legal de você avisar assim, pô, galera, volta aí pro. Tira esse troço do seu videogame e vamos brincar aqui na PSN. É legal a atitude, mas não basta você estar certo. Você tem que parecer certo, né? E a Sony não consegue fazer isso. Ela não consegue passar a impressão de que ela tá certa. É, então, foi o um negócio que deu a polêmica, que eu falei, cara, o que a Sony tá fazendo pra gente? Nada, cara. Ela capou outra OS, capou USB, capou instalar jogo no HD, capou trocar o HD, aliás. Tipo, meu, ela não oferece nada pra gente, já vai tomando. O cara pirateia, ela chega em você original, ó, vou cortar isso no teu console. O outro cara pirateia, ela chega no teu console original, ó, vou cortar isso no teu console. É o contrário que tem que fazer, pô. Exatamente, cara. Pessoal, amigos sonistas que estão ouvindo isso, tá? A gente gosta da Sony, a gente quer o bem, porque... Não, eu não gosto da Sony, não. Eu gosto do PlayStation. Então, fala por mim. Eu gosto. Apesar de reconhecer muitas falhas dela, eu gosto. Mas eu tive console da Sony só agora no PlayStation 3. E antes eu acompanhava muito a comunidade do PC. E se tinha uma coisa que não funcionava quando se tratava em relação à pirataria no PC, é você limitar o usuário legítimo. A partir do momento que a empresa instala DRM lá, que só permite você instalar 5 cópias do jogo no seu computador, começa a limitar você só poder jogar um jogo, mesmo que single player, jogar com ele conectado na internet, quem comprou esse jogo original vai ficar extremamente frustrado. E essa frustração vai se refletir em fóruns, na internet afora. E a empresa só vai perder com isso, é propaganda negativa. Então, Sony, se você quer que seu jogo... O pessoal não vai pra pirataria, segue o exemplo da Valve, entendeu? Faz uma comunidade online forte. Segue o exemplo da Microsoft. Oferece conteúdo pra quem tá na originalidade. Não isso corta, aí, né? Cara. Mentira, que pariu, velho. Só não te dou um beijo porque eu sou macho pra caralho. É, então, mas eu concordo com isso também. Ela dificulta a vida de quem tem o original, ao invés de facilitar. Dificultar a vida de quem... Ela empurra a pessoa, tipo assim. A única coisa que eu acho interessante disso é ela dar a opção pra pessoa, tipo assim, ó, não tô te banindo agora. Tipo, se você tirar isso daí, você continua. Agora, eu acho que precisaria ter uma valorização da PSN pra que o cara veja o que ele tá perdendo. Porque o que eu acho é isso, é que as pessoas... ela não tem o serviço no mesmo nível da concorrência. Eu acho que a PSN não tá no mesmo nível do Steam, não tá no mesmo nível da Live. Tudo bem, vou falar, a Live custa 50. Mas é melhor você pagar... custa $50, R$100 por ano. Mas eu acho o seguinte, é melhor você pagar R$100 por um serviço que funcione, que não é nada do outro mundo, é menos de R$10 por mês, do que você não pagar nada por um serviço que também não te interessa. Ou pior ainda, no caso do PSN Plus, você pagar por um serviço que não vale nada. Então, eu pagar por um serviço que não vale nada. O que ajuda a fazer amigo na live, o cross-chat, sabe? O conteúdo que é disponibilizado no Steam também, lista, você pode fazer lista de amigos. Então, acho que é pra olhar o exemplo, ó, vamos fazer o seguinte, beleza. Vamos trabalhar também pra que o cara tenha motivo pra ficar aqui, que o cara tenha motivo pra ficar conectado, né? Porque aí conectado você consegue controlar e não transparecer essa imagem de governo Bush. PlayStation 3 resistiu por muito e muito tempo, né? Acho que ele e o GameCube foram os consoles que seguraram mais tempo a pirataria. Agora, a Nintendo também tá falando que o 3DS vai ter o sistema antipirataria mais moderno usado nos consoles. O que vocês acham? Vocês acham que funciona? Ou vocês fazem aposta de quanto tempo vai? Porque também vai ser um produto que, pelo que tudo que tá indicando, as pessoas vão querer muito. É um produto que deve ter uma aceitação de mercado muito grande logo de cara. Então, ou seja, é uma oportunidade para os pirateiros. O que vocês acham? Vocês acham que a Nintendo vai segurar ou que, sei lá, no primeiro ano do console a gente vai ver isso caindo? Olha, cara, eu acho que, não sei se no primeiro ano, porque eu realmente acho que, tipo, todo japonês lá, isso que eu sempre falo, se o Japão existir de verdade mesmo, todos vão jogar seus 4 DS fora, cara, e vão comprar 6, 3DS. Então, eu acho que é um ano, cara, um ano mesmo. Porque vai vender muito, muito, muito, muito, muito, e os caras não vão querer. Eu acho que vai ter. Eu acho que é perigoso ter mais tipo de flashcard do que tipo de jogo, cara, no final do primeiro ano. Acho que você vai ter mais. Você vai ter lá, tipo, 15 títulos grandes e 40 tipos de flashcard. O João Adriano, vocês concordam com isso? Ah, eu acho que 2 anos no máximo, cara, mas. É muito forte a possibilidade de com um ano já rolarem os flashcards. Alguém se lembra de quando foram lançados? Quanto tempo demorou no DS para isso acontecer? Foi pouco tempo, cara, porque já tava, os flashcards já estavam fortes no Game Boy Advance. Ah, é mesmo. Até no Game Boy Color tinha. É, já tinha, já. Tanto que os primeiros flashcards do DS, eles iam na porta de jogo do Game Boy, cara. É mesmo, é mesmo. Deve mesmo, ter sido coisa de no máximo um ano, cara. Mas antes disso, teve o DS precisava ser desbloqueado, tinha que abrir, mexer com ele tudo ligado, vocês lembram disso? Ah, eu não cheguei a ver isso não, cara. Eu cheguei a ver direto já os flashcards. Tinha que fazer um negócio na bateria também do DS. É, então. Juntar 2 pontos lá pra poder escrever a memória. Mas tinha que ser com o videogame ligado. Se ele desligasse, tchau, queimava. É, hoje tá super evoluído. Eu acredito que em muitos países de primeiro mundo mesmo, o pessoal tem acesso a jogo barato. Muita gente também usa o flashcard pela comodidade. Isso não dá pra negar. Ainda mais num portátil. Você carregar um cartucho que tem 10, 15 jogos é muito prático. Eu acho que no caso do portátil tem essa vantagem, assim, pra dizer. Assim, é uma coisa portátil, ocupa pouco espaço. Você carregar aquele monte de cartucho, tira, troca. Nesse aspecto é interessante você ter um flashcard, mesmo que você tenha os jogos originais. Será que tá aí a nova proteção milagrosa, Motherfucker 2.0 da Nintendo, cara? Ela vai apelar pra distribuição digital também? Porque tem a entradinha de cartão lá. Até agora isso não foi utilizado direito, cara. Será que vai ser agora? É isso também, é comodidade, né? Você não tem um monte de caixa. Lógico, tem o pessoal que gosta de caixa, esse tipo de coisa. Mas num portátil, ele faz muito mais sentido do que ainda num equipamento que não sai de casa. Eu não boto fé que vai ser dessa vez que a Nintendo vai investir nisso, não. Porque a Nintendo não sabe lidar com a internet, né, cara? Eles não. Tá bem atrasado, né? Tá totalmente. Então não vai ser por agora não, e também já foi mostrado que o 3S ele vai ter um slotzinho lá de cartão, um slot proprietário, que, se não me engano vai ter 8GB de espaço até. Caramba, 8GB. Mas um slot SD, qual o maior SD que a gente tem hoje? A gente tem, acho que é 32GB, alguma coisa assim, ou 64, já tem de 64. É um dos dois, cara. Mas qualquer um dos dois é grande pra caramba. Tipo assim, no mínimo ela preparou o equipamento, né? Se ela precisar, se ela resolver partir pra isso, ela tem condições de implementar. Porque, por exemplo, é uma coisa que não dá pra você implementar. Então, aqui hoje, no DSi já tem, já? Então, no DSi funciona. Eu vi um vídeo recente do 3DS que mostrava o nível de conectividade do console. É muito alto. É mais alto do que, por exemplo, a Xbox Live, que é o melhor serviço que eu acho que a gente conhece. Mesmo com o console desligado, você passa perto de gente que tá com outro 3DS e troca troféu. Você lança desafio só de apontar o console para outra pessoa. Eu acho que o que foi mostrado de online até agora é para japonês ver, hein? Esse lancezinho de troféuzinho, passar do lado na rua, cara, sei lá. Pra cara, mim, o que eu já fiz mostrado isso até agora é para japonês ver. Agora, se vai haver uma rede online, uma comunidade online, como a Xbox Live representa hoje, se isso for acontecer, maravilha, mas eu não vi nada até agora. Mas, cara, esse esquema do DS ficar ligado e se comunicar com outros, eu já fiz aqui em São Paulo, cara. Eu andei com o meu DS ligado na mochila e quando eu cheguei em casa, não tinha encontrado nenhum outro DS. Aqui é difícil mesmo. Acho que no Japão deve encontrar muito, né? Mas aqui realmente eu acho bem difícil. Isso daí a gente vai descobrir logo, né? Porque o lançamento dele tá bem próximo, é em março. Então aí acho que a gente vai ter. E a Nintendo não é de revelar as coisas, né? Assim, eu vi uma entrevista recente do Reg com o âncora lá da Game Trailers, e ele perguntou muita coisa sobre distribuição digital, e ele segurou, ele não falou. Não falou, ele falou, não, tem coisa que a gente só vai contar na hora. Mas com um sorriso maroto. Assim, é, né? Medo, viu? Medo. Tipo, é, então, o que vem por aí? Todo mundo quer saber e eles não falam. A última novidade que a gente que vazou aí é que o 3DS vai, não vai ter mais aquele lance de friend, um friend code pra cada jogo, né? Vai ser um friend code só pro aparelho. Já é uma evolução. Graças a Deus, né? Puta que pariu. É, já é uma evolução. Cara, o DS me lembra a época do ICQ, velho. Quem lembra do ICQ? Nossa. Meu, era fogo, cara. Tinha um número gigante. Ah, tá. Me adiciona lá. 86338854. Que é o meu ICQ que eu lembro até hoje. 86338854. Será que funciona aí? Dá, tá pior que funciona, cara. Funciona, existe. Acho que é do Yahoo hoje em dia. Caramba, cara, tô espantado. Os caras acabaram com o Guitar Hero, mas não acabaram com isso aqui. É, Mick tá aí, Mick manda abraço. É, incrível. Incrível, incrível, incrível. Olha só que curioso, né? Agora falando de números, a Association of UK, né? United Kingdom, no Reino Unido, né? Interactive Entertainment, nome bonito, ela afirma que a cada um jogo comprado, 4 cópias piratas são distribuídas. Estamos falando de Inglaterra, estamos falando de primeiro mundo, não estamos falando de Brasil. Vocês acham que isso é verdade ou é mito? Eu acho um pouquinho de exagero, viu? É, eu também acho que uma coisa, eu afirmo, eu me declaro aqui muito fã das lojas de jogos britânicas, mais do que das americanas, né? Então, eu digo que eu sou um importador de lojas de jogos britânicas, né? Eu compro bastante em lojas da Inglaterra, então, porque o preço lá é melhor, tipo assim, tem uma oferta de usados que eu acho uma maravilha. Não sei se chega a ser tudo isso, não. Se com tudo isso é aqui essa maravilha, imagina se não fosse, né? Eu, pelo menos, acho. O mercado de usado que eles têm lá, meu, jogo, no caso de Play 3, Xbox, meu, o jogo vira platino lá com um ano, cara. Sim, é incrível, bem mais rápido que nos Estados Unidos, você paga, e aí no jogo que é platino você paga 5 libras, 7 libras no jogo, já cheguei a pagar em loja, usado, né, porque tem a versão platino que é 10 ou 15 libras. Que a capinha é um pouquinho mais feia. É, a capinha é um pouquinho mais feia, mas o que interessa, pelo menos pra mim, é o jogo, né, então, quem gosta de comprar caixa, paga o preço da caixa. Né? Paga a versão de colecionador. É, então, isso, paga a versão de colecionador, opa, essas coisas. Tá, aí não pode falar mal, não, que eu tenho umas coleções de colecionador. Então, aqui. Mas você pagou o preço da versão, né? Você não pagou mais caro pela caixa, né? Você não pagou, vou nem falar que é do GTA 4. Por uma caixa 4. Que vale a pena, né? Oh, uma caixa que vale a pena, não por uma caixa tradicional, né? Porque caixa por caixa, a única coisa que muda, acho que pelo menos, dessas eu tenho a versão clássica de vários jogos, assim, essas versões Platinum Hits do PlayStation e o... Ou do Xbox, Xbox Classics, né? É tudo igual, cara. Só muda aquela capinha de fora. Acho que hoje, se você ainda quiser, se for o caso do cara ser muito chato, ele pode mandar imprimir a capa em algum local, pagar, sei lá, R$5 por uma capa em alta qualidade e usar. É, mas o cara que gosta de capa, ele pode comprar no Paraguai, pô. Vai vir só a capa mesmo. Na hora que o cara abrir, vai ter jogo lá dentro. Sensacional. Eu acho que é muito maior que isso, né? 1 para 4. Porque lá a gente não deve existir banquinho de jogo pirata. Eu acho que isso é coisa do Brasil. Mas como calcular o que é baixado na web? Não tem como eles calcularem isso. Cara, eu acho que, meu, deve ter banquinho sim, cara. Tem feira, velho. Se tem feira... Será, cara? Se tem feira, tem, cara. Não sei, eu acho que é uma parada que tem muito cara de brasileiro. Às vezes tem um brasileiro lá que vende, cara. Vai saber. Só se for... Tem um brasileiro lá, perto do Palácio de Buckingham, lá numa esquininha mais escura. A gente comentou de banda larga, eles com certeza têm uma banda larga muito mais acessível que a nossa aqui. Os jogos estão aí a rodo na internet. Eu não vejo necessidade de ter banquinha. Eu acho que é tudo Adriano, baixado mesmo. Você tá afirmando que os ingleses têm a banda larga, é isso? entendam como quiser. Tá difícil. Ai, ó, vocês aí no mural, entendam como quiser. Daqui o Orioncast é internacional. P pesquisas, né, alegam que os games apresentam apenas 4% da pirataria mundial e que os filmes são muito mais pirateados que os games. Ou seja, os games eles são menos alvo de pirataria do que música e cinema. Isso eu acredito, acho que o perfil de consumidor de videogame é bem diferente, assim. Não que os outros sejam maus consumidores, mas como são mídias mais populares, digamos assim, e é mais fácil você baixar uma música do que um jogo também, não vamos negar, eu acredito que em matéria de pirataria os games ganham, batem o cinema e a música. É, cara, mas nessa mesma proporção, será que esses 4% de games aí, eles passam a quantidade da música e de filme em valor, cara? Ou será que não? Será que tô falando besteira? Olha, não duvido, boa pergunta. 4% eu acho que não ultrapassa não, hein? Cara, tipo, eu gosto de comprar DVD, eu adoro, minha perdição é ir na Americanas naquele balcãozão de R$12,99. Eu já tive esse problema. Meu Deus, cara, eu não tenho onde enfiar DVD mais aqui em casa. não em casa, né, meu irmão? Então, em casa não, vou ter que enfiar na casa dos outros. Entendam como quiserem, ouvintes. Entendam como quiserem, escrevam aí no mural. Tem as suas interpretações, as suas versões. Então, cara, acho que o mais caro que eu já paguei foi na coleção completa do Star Wars, que foi acho que R$60 ou R$70. Pô, eu, por exemplo, em sites como CD Universe, Amazon, eu nunca vi, por exemplo, um DVD de $40 de filme. Lá fora tá muito mais barato, porque a produção de mídia é barata hoje em dia, né? Não é mais caro. O que acontece aqui no Brasil é ainda nosso inimigo, tô batendo na mesa, continua sendo os impostos altos. É pra CD, é pra DVD, é pra Blu-ray, é pra tudo, cara. Apesar de ter muita pirataria de game, o impacto da pirataria talvez seja menor nos games do que é no cinema e na música, porque o mercado de games, por si só, ele já é tecnológico. A distribuição digital é uma coisa que eu saiba, começou no mercado de software, né? E game é software. Assim, é uma coisa que nasceu, é integrado, né? Então, talvez também seja por isso que o mercado de games ele já é um mercado tecnológico, então ele está à frente desses outros dois mercados nesse sentido? Olha, eu discordo em dizer que o impacto nos games é menor, porque estatística engana, entendeu? A gente está falando de porcentagem geral, tipo assim, a pirataria em números de tamanho de mercado está aqui, ó, ele é menor nos games. Não, pois é, mas é exatamente por isso que não pode dizer que o impacto é menor. Porque, por exemplo, a gente tem um mercado de música que atinge 4 bilhões de pessoas. E se 10% disso pirateia, isso é muita coisa. Vai representar 60% do mercado total de vendas. Mas o videogame que atinge, sei lá, 1 milhão de pessoas, se 90% piratear, o impacto na indústria de videogame vai ser grande, mas a indústria geral vai ser 4%. Entendeu? Por isso que eu acho que não pode dizer que o impacto é menor. Bom, e a gente falou aí de filme, a gente falou de música também, mas voltando para os games, qual que vocês acham que é o pior tipo de pirataria? Aquela pirataria mais custosa, que tem que queimar a mídia, igual o Xbox, mas que o pessoal acha aí na banquinha, ou essa, por exemplo, do PlayStation 3, que eu particularmente acho que não vai se popularizar? Então, na minha opinião, a pirataria que mais prejudica o mercado é realmente a que é mais fácil, porém custosa. A pessoa que vai comprar um console para rodar jogo pirata, se ela não tem o conhecimento para desbloquear um PS3, por exemplo, ela vai atrás de um Xbox, ela vai comprar esse Xbox já desbloqueado, né? Então, para ela não vai fazer muita diferença, talvez diferença no bolso. Mas na visão dessa pessoa, com os benefícios vale a pena. Então, essa, na minha opinião, porque ela é mais difundida, ela é aquela que você acha DVD na banquinha. Então, na minha opinião, essa é a mais prejudicial ao mercado. Então, eu acho que a gente tem que separar em dois grupos aí, como a gente já até comentou anteriormente, né? O grupo dos iniciados em tecnologia e o grupo, esse grupo aí que o João citou. Muita gente, o pai de família que vai comprar um videogame pro filho dele de 10 anos, ele vai querer isso aí que o João comentou. Agora, o cara que é iniciado em tecnologia ou o cara que seja amigo de um iniciado em tecnologia, ele vai ter acesso ao tipo de pirataria do PlayStation 3 ou do Wii. Do Wii com HD e tal, que joga, coloca os jogos direto sem mídia nenhuma. Então é isso, acho que tem que haver essa separação aí. Eu acho que fica no meio termo. Mas eu acho que daqui pra frente vai só aumentar a questão da pirataria digital mesmo, digital no caso sem mídia, por conta do PlayStation 3, porque tá se difundindo bastante. E se for falar em, o cara já compra pirata com a mídia, eu já vi vendendo aí o Wii completamente desbloqueado, com o vendedor explicando tudo pro pai de família que eu citei. O cara jogar sem mídia nem nada. Cara, eu também concordo, cara, que pirataria por pirataria, se tiver que escolher uma pior, eu acho que é aquela que tá na esquina, cara. Meu, é aquela que você vai no mercado, você troca um tiozinho com um monte de DVD ali. Você vai em outro lugar, tem outro tiozinho com a caixa de sapato. Você vai em outro lugar, tem o cara lá com varal pendurado DVD. Se eu tiver que eleger uma, eu acho a outra, igual a pirataria do PlayStation 3, mais prejudicial ao console. Mas prejudicial ao mercado, no caso nós, os jogadores, eu ainda acho que é a da banquinha mesmo, cara. Essa pirataria fácil, mas que o cara precisa ali dar uma notinha do bolso a cada joguinho que ele quiser. Ah, tipo assim, eu não acredito que a pirataria do PlayStation 3 vai se popularizar tanto, não, igual foi os outros. Assim. Popularizar, que eu falo nesse sentido, do pessoal comprar muito fácil, por aí. Acho que ela vai ser uma pirataria mais pro pessoal de tecnologia do que pro povão. É claro. Vai prejudicar do mesmo jeito, esse tipo de coisa. Eu não vejo, assim... Eu acho que todo tipo de pirataria é ruim para a indústria. Não tem a pior nem a melhor, né? Então, o que eu penso é isso. Independente de ser uma ou outra, quem sai prejudicado com isso é a indústria. Sempre. É o pessoal que faz o game e os jogadores que jogam com o original. Aí não tem jeito. E aí a pergunta, né, depois dessa discussão toda aí, né, a pergunta que sempre, e eu quero fazer ela de um jeito dessa vez, porque um jeito que talvez nem a gente se enquadre, né, é possível você ser consumidor de produto original no Brasil, e quando eu falo no Brasil, é com recursos do Brasil, não é com cartão de crédito internacional importando jogo usado a 15, 20 dólares, como a gente faz. Também. E eu me enquadro nisso daí. Ser gamer 100% brasileiro, viver de lançamentos no Brasil, é possível, a gente sabe que é, mas como é que é esse negócio? O que vocês acham? Olha, cara, eu acho que sim. Eu até ia falar que em alguns casos é possível, mas, meu, lançamento sem chance. Eu acho que, assim, se você, tipo, você precisa de duas coisas para ser totalmente original no Brasil. Um, o PlayStation 3. Dois, paciência. Porque muito. Você vai ter que viver de usado, cara. Uhum. Acho que quem tem um Play 3, cara, consegue viver, o cara ganha milão. Eu acho que esse cara consegue viver, mas, meu, de usada, sem lançamento, Play 3, cara. Uhum. Cara, um 360, meu, o cara não vive, velho. Já é difícil. Tem que ficar esperando uma promoção da Saraiva por 60, 70. Comprei o Halo Reach, que é oficial pela Microsoft, que é um dos menores preços, ganha lançamento por R$159, cara. Tipo, meu, não é muito, mas, tipo, é o menor preço que você acha no lançamento para 360. E meu mercado de usado quase não existe. É tipo, meu, o menor preço que você pode dar é 160 pila? Meu, é fogo, cara. Ou esperar muito, muito, muito ou tempo para conseguir comprar. Muito. Na realidade, acho que na loja nunca vai chegar muito abaixo de 80, né? Você vai conseguir usado, provavelmente, de alguém que comprou importado e que tá revendendo o jogo. E outra coisa, né? O pessoal, eu tenho conta na Live, eu tenho conta na Live americana. Eu não senti ainda vontade de migrar pra Live BR. Assumo aqui. pela simples questão de conteúdo. Tem um amigo que migrou, outro dia falou assim, ah, vamos jogar o Zombie Apocalipse, compra o Zombie Apocalipse pra gente jogar, que é um jogo da Xbox Live Arcade. Não tem Zombie Apocalipse pra comprar na Live brasileira. Conserto, cria uma conta na Live americana, coloca os pontos lá pra poder comprar. Então, tipo assim, eu acho que o problema é, tô falando, você ser gamer brasileiro, você tem que ser bem assim, bem... Tem que ser bilíngue? Não tem que ser bilíngue, mas pra você viver, digamos assim, você tem que ser bem aéreo com relação à real situação do mercado, aos reais lançamentos. Então, eu recomendaria que o gamer, pra viver de game no Brasil, ele não deveria nem comprar revista e nem acessar a internet, porque aí você já vai ter acesso ao nível de informação e você vai ver o nível de defasagem do mercado. Você vai passar muita privação, você vai gastar muito dinheiro e passar muita privação em relação a outros mercados, porque eu vejo mesmo os lançamentos que revista cobre, esse tipo de coisa, muita coisa que não vai chegar por aqui. Não vai chegar ou vai ser coisa que se chega muito caro, pelo menos no momento que a revista está mostrando. Você vai ter que esperar um ano para poder pagar um preço legal. Ou ter grana, né? Mas eu acho que é isso. Tipo assim, eu considero que a situação que a gente vive, de falar um segundo idioma, de ter acesso a cartão de crédito internacional e ter o conhecimento e a confiança para comprar numa loja fora e esperar os dias de importar, o tempo que leva para importar, igual eu fiz com o meu God of War 3 e com tantos outros jogos, é ainda uma Disneyland, assim, para a maioria dos gamers que vivem só de Brasil. Como eu já falei no outro cast sobre isso, falta muita informação. E quanto mais informação a gente tem, mais frustrante fica também. Será que a gente pode considerar que a gente é o malandro do mercado de videogame? A gente é o carioca que conhece todos os caminhos? Eu acho que no momento, sim, a gente é o atravessador de fronteira, digamos assim. Estamos para os gamers, né? Como o atravessador de fronteira tá lá no México, né? A gente consegue passar os caras pela fronteira. Eu acho que é por aí, ainda falta muita informação, como eu falei no final do outro cast. Mas a gente gostaria, como sempre, que vocês mandassem e-mail pra gente, falando o que vocês acham, o que vocês acharam desse cast, se o assunto é recorrente demais, se foi válido e qual a opinião de vocês aí sobre esses novos acontecimentos que tivemos no mercado. Esse foi o nosso cast sobre pirataria. Aguardamos os comentários. Obrigado por terem ouvidos e ouvirem o nosso cast até o final. Até a próxima. E eu não vi o cartucho, mas eu baixei a ROM, tá? Ô, louco! Ô, louco!